Só coloca o capacete que vai vir pedrada. É melhor ficar ligeiro, hein? Dá-lhe a pedrada. Romano, e de repente eu me quis.